vamos lá. Vamos nessa, 36 pontos pro Fla Basquete, 28 pro Minas. Tu já começou, Minas. Tu já vai começar, Minas. Para de fazer 3 pontos. Mas o Flamengo tá virando. Parou, pensou, tocou mais atrás. Breno Robson tem 3 segundos para arremesso, tem que definir, tentou o passe, ela acaba batendo no pé do jogador do Minas, mas estourou o tempo. Estourou ali os 24 segundos. Para de fazer ponto. E caiu mal o Mineiro, hein? Caiu mal o Mineiro. Tá sentindo o Mineiro, Emerson. Teve uma queda feia, né? Teve uma queda muito feia o Mineiro. Que é um jogador muito alto, saiu muito do chão. E não teve o apoio, cara. Não teve o apoio. Olha, acho que foi o pulso, viu? Quem tava segurando a mão. Caiu de lado. Vamos torcer pra que não seja nada grave, né? Ele não merece ficar fora do jogo. É isso, nosso Rafa Mineiro. Sentindo ali. Apareceu ali algum detalhe no dedo, né? Em um dos dedos. É, mãe. Pediu pra sair. Tá, é, tô assistindo o Copa Super 8. Isso é bem característico, quando o jogador quando cai apoia com a mão. Assistindo o Flamengo e Minas, no Super 8 de basquete. Mas ali tá lá o Ricardo Machado, o Dr. Cardone. O corpo médio Flamengo tá todo lá já pra dar o suporte necessário. Prestando os primeiros atendimentos. Abraçando nosso Thiago Julianelli, nosso narrador da Fla TV. Esteve na narração, no comando da transmissão do último jogo contra o Paulistano. Aqui é Merchou, Chupeta, Júlia Corson. Tô ligadinho na transmissão. Valeu, Thiago Gilerelli. Aqui ligado, acompanhando o Fla Basquete. O Mengão que vai vencendo 36 a 33. Aí o Iago Matheus. Bola com o Rachel. Bola para Brandon Robson. Capricha, Brandon. Capricha. Para 3, ela fica curta no aro, não cai. O Minas vem para o contra-ataque. Alexei. Bola agora com o Shaq Johnson. Pro Renan, bate bola, tava na zona morta, passa com o Guido Donato. É um bom início de quarto da equipe do Minas, Guido Donato. Chorou, chorou, caiu. O Minas abre 7 a 0 nesse terceiro período. A vantagem era de 8. Em 1 minuto 56, a vantagem caiu para 1 ponto, Chupeta. É, o Minas está, o Alexei está ditando o ritmo do jogo, né? Nós temos que subir a defesa, pressionar mais o homem da bola, não deixar ele ditar o ritmo que ele quer colocar, o ritmo que ele quer colocar no jogo. Ele é um jogador assim, um armador muito clássico, né? Ele não tem a mesma velocidade do Iago, não é um jogador assim que decide muito. Luke Martinez, pra três, no ar, o Rachel vai no alto da linha. Que matou o meu Alexei, bola com o Guido e o Dato, mais 2 pro Minas. Gustavo para o jogo. Passa a frente o Minas no início, impressionante nesse terceiro quarto. 41, cara, né? 37 a 36 pro Minas. Aquele alerta amarelo, hein, Megão? E o técnico Gustavo De Conte já prontamente para o jogo, pede o tempo para conversar, né, Chupeta? Não pode tomar 9 pontos seguidos num jogo que vale vaga para a final. Você me perguntou qual esperava esse jogo. Minas 41, caralho. O Minas vai vir para tirar essa diferença no início. Aí foram felizes nos ataques dele, erraram um ataque. E o Flamengo não produziu. O Flamengo foi 4 vezes o ataque e não conseguiu produzir. Quer dizer, um quarto que inicia 9 a 0 pro Minas. Não podendo nem continuar com essa, aproveitamento, senão o placar esse quarto vai para 25, 26 pontos. Emerson. Fala, Júlia. Só dando uma atualizada aqui na situação do Rafael Mineiro. Parece que ele machucou o dedão da mão direita. cai com o corpo em cima do braço, né, Chupeta? É como se fosse menor, não tem jeito, o impacto é muito grande. É que ele saiu pra ajudar e tá caiu por quadra... cima do Iago, né? Já tá até em quadra novamente, Emerson, entrou aí no lugar do Rachel. É isso, passa aquele spray, bota aquele gelo e tá novo. Vamos pro jogo, Megão. Vamos lá, vale vaga na decisão. É a semifinal da Copa Super 8, é jogo único. O Flamengo teve a segunda melhor campanha. Vai, né? Logo. Pra você que não acompanha muito basquete. Vai, fã. Bora, Flá Basquete. Bola de três. Bora da bola de três. Em terceiro aqui. Droga. O Mineiro tenta. O arremesso acaba errando aqui. Deu droga. O toque pro Renan. Shaq Johnson pra 3 no ar, a briga da pinha, rebote e erro pro negro. Vamos, tu não fez ponto aí saindo. Robson, chega o Guilherme Dato na recuperação. Vem de novo pro ataque, equipe do Minas. 37 a 36 pra equipe do Minas. O Mike até ensaiou um chute pra 3. Prefere o passe para. Vai pra 2, ela cai. 39, caralho. 39, caralho. Preocupante, né? 11 a 0 esse 4 minutos e o Flamengo não pontua. Vamos lá, amigão, galera tá animada, galera tá apoiando, galera tá presente. Impressionante, 11 a 0, né, nesse terceiro período. O Flamengo terminou vencendo por 36 a 28. No segundo período, o Minas abriu essa vantagem. Impressionante, né? Quarto, principalmente. No jogo, apenas 3 pontos, mas... Faz longo desse ponto, Flamengo. Sincero, vamos lá, amigão, pra encostar no jogo. É o basquete. Basquete emocionante por isso. Ah, 8 pontos. Vai, Minas, seu 39, caralho. Tem jogo. Luque Martínez vem pro arremesso de 2. Isso. Falta, precisa de 1 ponto. Precisa de 1 ponto, Flabasquete. Precisa de 1 ponto, Flabasquete. 36, caralho. Ficou livre pro arremesso. Ó, camisa de número 4 da equipe do Minas. 42 a 38. 36, caralho. Bate bola. Vem na cabeça do Garrafão. Tem pra ali o Brandon Robson. Iago. Bola com o Brandon Robson. Fito pra 2. Brandon Robson. Ela cai. Precisa de 2 pontos. Chega! Ai. Isso! Não caiu! Dá 3 pontos para ficar na frente, ou 2 pontos para dar um empate. Meu Deus! Chega de Minas! Chega de Minas! Chega de Minas, vai pros infernos! Boa, boa marcação. Agora vai. Ah, para de bater no aro. Não, para. Bateu um aro. Agora vai. Torcida canta que falta do americano Shaq Johnson em cima do americano Brandon Robson. Chupeta, chupeta. Foi o que eu falei. É com emoção ou sem emoção? É com emoção. É igual o início do primeiro quarto, né? Mas o Flamengo contou bastante, né? No primeiro quarto, né? E o Minas veio, o jogo vai ficar tenso. Agora... Se tiver mais equilíbrio, mais tranquilidade, vai levar vantagem. Emerson. Fala, Júlia. Faverani entrando aí no lugar do JP. Beleza, mudança então na equipe do Flamengo. 40 para o Flamengo, 42 para a equipe do Minas. Vale vaga na grande decisão. Você ligado, continua 40, com a 40, 42, Minas, 36, caralho. Vai, Brandon Robson. Vai, bola de 3 para ficar... bola de 3 para ficar na frente. Ou dar 2 pontos para dar o empate. Vai, Flabasquete. Vai, quanta jogada. É o argentino, bola cobrindo o Robson. Vamos, longo. O Flamengo acelera. Ainda Robson. Vamos dar 2 pontos. Vou ficar na... Dar 2 pontos de empate ou 3 pontos. Vai ficar na frente. Falta do Minas, nada. Tem 4, caralho. De 2 para Minas. Consegue para Minas. É para Queiroz, arremessa, 30, 31, caralho. 46 a 40. Aqui Balbi erra. 31, caralho. Aquele momento de tensão aqui não, no ginásio 30. Nossa, de bola é do Minas, que 32, caralho. Pra... 29, caralho. 29, caralho. Vai, Minas, seu 29, caralho. 21 a 4. 49 a 40. Eu não sei. Vai, Minas, seu 29, caralho. Vai, Minas, seu filho da puta. Vai lhe restar apenas 1-4 pro último jogo. Então, agora vai ter que fazer descansar pra ver das substituições. Eu não aguento. Eu não aguento mais, Minas. Vamos subir o som da torcida rubro-negra aqui no Maracanãzinho. Filho da puta! pontos de diferença, seu capa porra. Seu Minas 29, caralho. Porra. Minas 29, caralho. Foi. Passou pelo Unifacisa. Aqui o erro da equipe do Flamengo. Desligado, né, nesse período. Impressionante. O jogo estava muito equilibrado. Minas desandou a colocar a bola de 3, bola de 2. Impressionante. Aqui vem de novo a equipe do Minas organiza. Funciona a defesa do Flamengo. Franco, Balbi na vai logo. É agora, dessa vez. Isso. 7 pontos de diferença. 7 pontos de diferença. É um ataque de cada vez. Defesa, é hora de funcionar. Bola com o Vicente. Não. Não é pra fazer mais pontos, não. Falta. Isso. Falta de ataque. É esse o momento de encostar de novo no jogo. O contato veio e a galera aí do Maracanã cantando. Ele tava bem posicionado defensivamente. Quando o cheque deu a segunda, a torcida balançada, ele se jogou pra trás também, né? Facilitou a marcação. Os torcedores do Fla Basquete. Precisa de 7 pontos de diferença. Vai pra basquete. Pra buscar a classificação. E vou te garantir, vai ser com emoção. Aí o Iago, vamos lá, Iago. Vem pro passe agora com o Rafa Mineiro. Tem 8 segundos no relógio. Iago, essa homem, para de bater no aro. Flamengo. Tem mais 14 segundos. Seu infeliz. Ela bateu no aro. Seu infeliz. Camisa de número vai. Oh meu Deus, no que não acerta? A recuperação da equipe do Minas. Com um pouquinho de bola. Para Minas. Para Minas. 26, caralho. 26, caralho. Não aguento mais de torcer pro Minas. Não aguento mais. 10 pontos de diferença. Minas 26, caralho, filha da pô. Restando 40 segundos no relógio, 2 lances livres para o Brandon Robson. É o maior pontuador do Flamengo. São 2 lances livres importantíssimos. Para a defesa funcionar no ataque do Minas, aí conseguiu no ataque também. Para diminuir o prejuízo desse terceiro quarto. Vamos nessa. Vamos, acerta, vai. Isso. Vamos, 9 pontos. Precisa de 9 pontos. Vai. Mais um ponto, Robson. Na concentração, na calma. Capricha, Brandon Robson. O arremesso. Porra. Vai tirar essa bola de basquete daí. Eu não aguento mais, Minas. Vai pros inferno. Vai pros inferno. Vai pros inferno. Tira. Mais 24, caralho. 24, caralho. Minas 24, caralho. Vai ser o Minas 24, caralho. Paulo Chupeta 54 a 43. Diferença de 11 se pontos. Curva da vada, 24. Minas 24, caralho. O Flamengo vai ter que fazer igual. Que absurdo, né? Ontem que o Minas fez. E com isso, né? Agora o Flamengo vai ter que buscar a força. Se perder, né? Não tá fora da semifinal. Do Super 8. Pra reverter esse quadro como o Minas fez com a gente. Faça o Flamengo cada vez mais forte. gradual do público aos estádios. Você ainda conta com prioridade, desconto na compra de ingressos. Acesse mengo.com.br e jogue junto com o Mengão. Tá aí na tela da Flá TV. Galera que tá aqui nos comentários, ainda tem último quarto. Manda aí a sua mensagem e a cidade onde você tá acompanhando aqui a nossa transmissão. É o último período. Desse jogo, último cara, período. Dessa vez o Flá Basquete vai ganhar. Tá com 11 pontos de diferença. Desce daí, 11 pontos de diferença. Tem último período. E o Flamengo tem, claro, o elenco aí à disposição para conseguir reverter essa situação. Aqui a galera participando. Tá aqui, ó, ligada, curtindo. É o Jimmy Carneiro. O John também tá aqui. Rafael Araújo. Paulo Costa. O Fábio Barros da Luemer Show, alô Paulo Chupeta, Rocha Miranda, valeu garoto. O Douglas Arantes está lá em Sorocaba. Abraçando o MBM Martins, obrigado pelo carinho. Continue aqui acompanhando a transmissão da Flá TV. Minas Cell 24, caralho. Thiago de Abreu, Diogo Ferreira. E o Alisson lá em Nepomuceno, Minas Gerais. Aí os números do jogo. 52% de aproveitamento das bolas de 2, 30% das bolas de 3. O Minas com 56% de aproveitamento nas bolas de 2 pontos e 30%. Precisa de 11 pontos de diferença para basquete. Vamos. Vamos Flamengo. Vamos Flá Basquete. É o último suspiro, né? Tem que dar tudo agora. Qualquer bola de pedido é nossa, qualquer discussão nós temos que ganhar a discussão. Quando não vai na técnica, vai na raça. Vamos nessa. Vamos pra cima deles. Vai logo. É isso aí, Chupeta. Aqui, Iago. Bola com o Rafa Mineiro. Pra Rafael. Rachel chutou pra 3. Para de botar aí no aro. Seu infeliz. Que desgraçado. Rafa Mineiro em cima do Shaq Johnson. Estando 9 minutos e 39. Você ligado e você curtindo. Aqui na tela da Flá TV o replay. E a falta em cima do americano. O Flamengo com uma equipe baixa na quadra, né? Relativamente, só o Mineiro na posição 5. E agora temos quatro arremessadores, né? De elite aqui na quadra, né? O Robson, o Diago, o Dartuck e Luke Martins. Ou seja, artilharia pesada para encostar no placar. Aí Corvalan, bola com o Mike, camisa de número 35. De novo o Corvalan. Vai fitando de 3, o arremesso no ar. Bateu no ar. Tem que ser nosso, tem que ser nosso. É do Flamengo. Precisa. Água acelerando, Brandon Robson. Vai pra sexta, prefere o passe. Vai logo. Precisa de 11 pontos. Vem pra sexta. Droga, porra. Posse de bola da equipe do Minas. Posse do Minas, nada. Posse do Minas, nada. Tá muito difícil esse Flá Basquete. Acabou infiltrando e não conseguiu o arremesso. Emerson. Fala, Júlia. O Mike tá aqui deitado bem pertinho da gente. Parece que ele deu uma pancada na costela, ficou até com falta de ar. A gente via ele aqui recuperando o fôlego, continua deitado. É o calor também, né? Não deve... O Mike foi buscar o foul de ataque, né? E ficou ali na frente da tanque, né? Que é um tanque, né? E com isso ele deve ter levado uma joelha na mão. Virado na boca do estômago, momentaneamente ficou sem ar, mas já recuperou, aí já está de volta à quadra. 54 para o Minas, 43 para a equipe do Flamengo. Minas 24, caralho. Hora da defesa funcionar de novo. Aí o Gui Santos, Breno Robson, marcação, Gui Santos acelera dentro do passe. Corvalan. Tem 8 segundinhos, equipe mineira pro arremesso. Cheque, Johnson, bate bola. Ainda ele vai pra infiltração. Falta. Já é a segunda falta do Flamengo no período. Minas falta do Flamengo. Não teve nenhuma falta, né? E aí aquele detalhe que é complicado, deixa eu ver, porque o tempo vai passando. O Minas parece que vai esperar até o último minuto pra definir o seu arremesso. E é natural, e é do jogo. Tem uma grande vantagem. O Flamengo tem que ir. E aí o Minas com esse Corvalan na quadra, né? Ele é um armador também. também, a Argentina. E a escola argentina. 23, caralho. Vem pro segundo lance livre, Jack Johnson, ela não cai, valeu. Vamos lá, meu. A hora da virada é agora, hein? 12 pontos, porra. Já era. Você ligado e curtindo aqui junto com a gente, vamos lá, não desanima não, tem jogo. Eu não aguento esse Minas. Eu já bloqueei o usuário. Eu não aguento mais. Eu já bloqueei o usuário no começo do dia 3 de setembro. Eu não aguento mais, Minas. Boa. Isso. Precisa 10 pontos. Isso precisa de 10 pontos. Precisa de 10 pontos. No placar. 55 a 45. Vamos lá, Rafa Mineiro. Capricha. Capricha nesse lance livre. E a arbitragem. Dando a bola agora pro nosso Rafa Mineiro. Vai. Precisa de mais um ponto. Boa. Precisa de 9 pontos. Isso. Agora vai. Conseguiu o passe agora com o Iago. 17 segundos pro arremesso. O jogo tá parado e o Rafa Mineiro sentindo bastante, hein? O Rafa Mineiro, antes de arremessar aquela bola, ele até soprou a mão, achei que fosse uma mania, né? Antes, que alguns jogadores têm, né? Antes de arremessar. Mas ele até ficou soprando depois. Acho que ele tá sentindo bastante a mão ainda. É verdade. E aqui o detalhe é que a galera aqui das organizadas do Flamengo, né? A galera, todas as organizadas se juntaram ali, todo mundo, e uma só voz pra apoiar o Flamengo. Vamos lá, vai pra cima deles, Mengão, é o canto do torcedor rubro-negro. Aqui no Paracanazinho. Esse último ataque do Minas, Emerson, a defesa do Flamengo subiu e agrediu, né? O Luke Martínez tá em cima do Sheck, ele não tá conseguindo agora atuar como tá atuando. Vai, agora. Ele acelerou o jogo, né? Vamos torcer pra essa bola do Iago. Para de bater no aro. Dartanque. Retorno à jogada. Bola agora com o Brandon Robson. Vamos lá, Mengão. Ainda Brandon Robson. Falta nele. Vai para dois lances livres. Vai para dois lances do nosso americano. Vamos nessa. Foi para cima. O Mike tava na marcação. O Robson já tinha iniciado o movimento à sexta, né? Então isso seria certamente ele colocar ele na linha do lance livre. Aqui passa a bola da equipe do Flamengo. Iago vem pra três no ar. O Rafa Mineiro se estica. Essa bola tá muito teimosa. Precisa de 9 pontos. O que é isso? Tá na hora dessa bola de 3 do Mengão cair. Hora agora da defesa. 55 para a equipe do Minas, 46 para a equipe do Flamengo. Vale vaga na decisão, você ligado e curtindo. Aqui junto com a gente na tela da Flá TV, bola para o Mike, a cravada! Para mais 2 pontos. 57 para o Minas, 46 para a equipe do Flamengo. 21, caralho! Nesse momento em quadra, está sentindo o jogador camisa de número 35 da equipe do Minas. 21, caralho. É, ele tá colocando a mão no mesmo lugar aqui, perto da costela. Pelo visto, não se recuperou totalmente. Ou pode ser o quê? Pra ganhar tempo, esfriar o time do Flamengo, deixar o Flamengo correr, mas... O jogo hoje tá com tudo que é ingrediente, reclamação, falta tecla, cera, hoje tem tudo de jogo aqui, é final, né? Famosa cera, né? É isso, final é final. Tenta ainda apoiar a equipe do Flamengo, o tempo vai passando. O tempo é inimigo do Flamengo, é amigo do Minas. O Flamengo quer mais tempo, o Minas quer que esse tempo vá correndo, que vá embora. 57 a 46. Vai, Minas, seu 21, caralho. Apenas 3 pontos para cada equipe. Pro Minas isso é ótimo. Se o Minas não pontuar e o Flamengo não pontuar, beleza. Agora o Flamengo tem que pontuar. A situação é a seguinte, quem tá ganhando, o tempo que tá puxando passar, Bessa. Quem tá perdendo, o tempo tá voando. É assim que é analisado isso aí. Quem tá atrás tá desesperado, o tempo tá passando muito rápido. Aqui tem falta em cima do Luque Martínez. Estando 6 minutos e 57. Você conectado e curtindo. A gente vendo aí na tela o Mike, né? Recebendo atendimento ali na... dela. E a gente arremessa os arremessos do Luque Martínez para trás, essa bola não caiu. Vai pro lance livre o nosso Luque Martínez. Apricha, Luque. Vai, Luque Martínez, o americano. E agora pro primeiro arremesso. Converte. É isso. Precisa de 10 pontos. Vai pro segundo lance livre, Luque Martínez, 8 pontos no jogo. Uma assistência sem rebote. Vem agora o Luque Martínez pro arremesso. Droga. Vai, capricha, Luque, Luque Martinez. Capricha, Luque Martinez, o americano. Isso, precisa de 9 pontos de diferença. 9 pontos de diferença. Posse de bola da equipe do Minas. Posse do Minas, nada. Pega, pega essa bola, Fla Basquete. É pra acreditar, Flamengo é com emoção. E Santos. Não! 19, caralho! Minas, 19, caralho! Para de fazer mais pontos, caralho! O Minas, caralho! Minas, caralho! Isso! Precisa de 9 pontos. É pra buscar. Não tem ideia. 9 pontos, 11 pontos, 9 pontos. 9 pontos, 11 pontos, 9 pontos. Bora, porra. Preciso. Vamos precisar de mais ponto. Vai. É importante esse apoio da torcida. E vai. Tem que jogar junto. Agora tem que jogar junto. Isso aqui não acerta! Flamengo! Dartan que tem que caprichar um pouquinho mais. Chega, Minas! Eu tô acabando com você! Eu tô acabando! Tô acabando com Minas! Eu não aguento mais! Droga, porra! Boa! Alexei, camisa de número 4. Minas está gastando o tempo todo, vai entrar nos 10 segundos, espécie decidido. Ainda Alexei. Droga, para dessa porra de fazer esse ponto. Alexei, vem pro arremesso, ela cai. 17, caralho. 17, caralho. Minas, 17, caralho. Brandon Robson. Vai tentar de 3, prefere. Bate bola, infiltra. Ainda Brandon Robson. Precisa de 9 pontos. Mais 2 e a falta. Mais 2 e a Eu não aguento mais. Vamos lá, Mengão. Vamos lá, Mengão. Tem jogo no Maracanãzinho. E agora o nosso Brandon Robson. Vai pro lance livre. É, Emerson. Minas desgraçado. Acerta, aqui, porra! Só pra secar a mão, né? Porque realmente o calor tá bravo. Eu tô muito bravo. Isso. 8 pontos. Precisa de 8 pontos de diferença. Para, Minas. Para, Minas. Para, Minas. Isso. Pegou. Faltam 5 minutos. Isso. Faltam 6 pontos, Megan. Faltam 6 pontos pra basquete. E agora, América Mineiro ganhou pro Botafogo. 1-0. Agora, se o Mi não tiver o equilíbrio, vai o Flamengo vai atropelar. Mais 2 pontos. Bora. 5 minutos, é muito jogo ainda. Precisa de 6 pontos. Acho que achou o caminho das pedras, quer jogar em velocidade. Agrediu a defesa do Minas. É, o Minas já está um pouco sem perna. Não é perde, não, igual que fez o Campeonato Brasileiro de Basquete LDB. Não, nem teste técnico de Minas. Minas Tênis Clube de muito inferno. Você ligado e curtindo aqui junto com a gente. Deixa o seu like. É o torcedor rubro-negro, tá acreditando. A galera tá animada, tá? Sem dinheiro aqui o Maracanãzinho. É isso, apoio. 61-55. 55-61, seu Minas Tênis Clube, filha da puta. Fato 4 minutos e 55 segundos. A vantagem do Minas é de 6 pontos. Mas é o Flamengo totalmente no jogo. 6 pontos de diferença, Flamengo. Alexei, bola com para, deu empate. É hora da defesa. Para. É hora da defesa. Alexei. Não é pra fazer mais pontos. Para. 14, caralho. 14, caralho. Porra! Eu não aguento mais! 9 pontos de diferença de novo, caralho! Mas já ninguém arremessa mais. 5 minutos, jogo 6 pontos. Vai ser o último reserva do time adversário com seu garoto de 15 anos. Não podemos arremessar porque. Doze, caralho. 66-55. Flamengo conseguiu uma boa recuperação, Minas. Já rapidamente de novo. Brandon Robson. Desgraçado, porra. No aro, a bola não cai. Eu não aguento mais. Impressionante. Que momento do jogo. Eu não aguento mais. Filha da puta. Filha da puta. Chega, para de fazer mais pontos. Chega, para de fazer mais pontos, porra. Torcer pro Minas. Errar também, né, Chupeta? Impressionante. Minas também não tá errando. Vai logo. Vai logo, eu não aguento mais. Falta do Minas, nada. Mineira. Terceira falta cometida pela equipe do Flamengo. Nesse quarto. O Flamengo já vai subir na marcação. Eu vou dar um estaca do cinto, porra. Não aguento, Minas, seu filho da puta. Eu vou dar um estaca do cinto. E vai pros infernos. Vai pros infernos, porra. Não caiu, graças a Deus. Eu vou dar um estaca do cinto, Minas Tênis Clube, filha da puta. Tá difícil os três pontos. Perdeu, perdeu. Vai, agora do Fla Basquete. Vamos, Flamengo vai passar do. Vai passar pra final. Já tá na semifinal. Falta do Flamengo. Só isso. Você curtindo e você acompanha aqui a nossa transmissão. Que alegria ter a sua companhia, torcedor rubro-negro. Deixa o seu like. A vantagem do Minas é de 9 pontos. Pode cair para 7. Por isso a importância desses dois lances livres. Do Dartuker. Vai, vamos. 9 pontos no jogo. Vai, Dartuker. Vem Dartuker pro primeiro lance livre. O arremesso é lagar. Isso, Dartuker. Mais um lance. Precisa de 8 pontos. Vai, Dartuker. Vai, Dartuker. Um pontinho de cada vez. Dartuker pro arremesso. Isso. Boa. 59. 59 a 66. Vale a vaga na grande final. Tira essa. Tira agora. Dez caralho, vai Minas, seu 10 caralho. E hoje tá fazendo uma grande partida esse final de jogo. É isso, tá carregando o jogo de Santos, camisa de seu Minas, vai Minas, seu 10 caralho. Rafa Mineiro escondeu a bola. Rafa Mineiro cresceu pra cima dele, ele passou a bola. Eu não aguento mais. Ligado aqui junto com a gente. 9 pontinhos é a diferença. Estando 1,59. Pro fim do jogo, aqui no ginásio do Maracanãzinho. Em 2 minutos. O que fazer para tirar 9 pontos, Chupeta? É, vamos fazer o ataque rápido. Devemos sair no ataque ali na frente, né? Chamar mais rápido o ataque. Fazer uma cesta, pressionar, fazer falta. Contar com o erro deles. E assim o jogo vai ficar, vai parando esse. Vai durar aí uns 5 minutos. Verdade, naquele momento que cada posse de bola tem que ser valorizada, cada remesso. Ainda tem que torcer pro Minas não acertar nenhuma bola. É, ainda tem esse problema. E quando você tem 9 pontos, 10 pontos na frente, você ataca com tranquilidade. Né? Você vê que se errar, o adversário vai ter que ir na área, vai ter que defender de novo. Você tem outro ataque. Enquanto a defesa nossa tem que acertar. 10 é 12, cara. 12, caralho. E aí agora tá, cuida aí. 10, caralho. É diferente, né, Chupeta? Você arremessar com a tranquilidade no placar, com um jogo com uma vantagem pequena. Agora, quando a diferença é grande... É complicado. Vai ter que acertar. Primeira sem cuidado pela equipe do Flamengo. Bora com o Brandon Robson. Tentando encontrar um espaço para o arremesso de 3, Brandon Robson. Essa bola ligada e acompanhando aqui na tela da Flá TV. Gui Santos, bola agora. Mike Johnson. Vai quase atrás agora com o Gui Deodato. Vai estar de 24 segundos. Vai fazer a gente. O Minas vai gastando tempo. Bola para Gui Santos, o arremesso. Não aguento mais. Vamos, precisa de 7 pontos. 68 a 61, 7 pontos de diferença, restando 1 minuto. 7 pontos de diferença. Falta do Brandon Robson em cima do Gui. Restando 7. Na verdade, restando 57 segundos. Aí ia dar aquela secada gigantesca no Gui para errar os dois lances livres. Acertar uma bola de 3, o Minas errar. O jogo está tão veloz hoje em dia que eu acredito ainda. Mas eu falei para você, né, Emerson? O Flamengo tem que acertar, defender bem e acelerar o jogo. Só que nós estamos custando fazer as faltas. O Minas está gastando 18. Para de acertar! Posse de bola, bata no aro! Batendo a bola à vontade, o Alexei batendo a bola, tem que fazer falta, mandar esse lance livre. Vai o Gui Santos para o arremesso, a galera vaiando. Gui Santos para o arremesso. Bateu no aro. Bateu no aro. Isso. Vai agora pro segundo lance livre. O Gui Santos. Tem 9 pontos no jogo. Galera daquela vaia sonora aqui do Maracanãzinho. Na concentração do Gui Santos, o arremesso. Ela cai. 9, caralho. Os taca de, eu vou dar uns taca de cinto. Vem agora pra sexta equipe do Minas na gravada. 7, caralho. 7, caralho. Aqui Iago vem pra sexta, bola com o 7, caralho. Pra 3. Ela não cai. Vai Minas, seu 7, caralho. 7, caralho. Vai Minas, seu 7, caralho. Filha da puta. Porra! Caxias e São Paulo. Caralho! Pra saber o outro finalista. Aqui 71 a 61. Restando 10 segundos. Minas 7, caralho. Vitória da equipe mineira. Que tinha conseguido uma terceira colocação da temporada 2021. E vai pra sua primeira final de Copa Super 8. Vai! Vai! 7, caralho! Minas, seu 7, caralho! Vai! Vem pro arremesso, ela bate no ar, não cai! Vai de novo, vai, acerta isso, vê? Eu vou atacar de cinto, tá vendo? Se lembre, o Gui Santos, 71 pra equipe do Minas. Já quer. Vai, acerta você, vê? Vai, acerta! Vai! Acerta você, vê? Só atacando. Vai! Gui Santos, vai! Solta isso aí, por favor! Vai! Pro arremesso, no ar, chorou, não caiu! Perdeu! Iago acelera. Falta do Gui em cima do Iago. Eu não aguento mais esse Minas Tênis Clube. Flamengo nessa parte final do jogo. Eu não aguento esses 9 anos do canal. Inesperado aqui pro torcedor rubro-negro, pra todos nós. Flamengo jogando aqui no Maracanãzinho. Com a presença da galera que veio, apoiou, acreditou, incentivou. Mas infelizmente, a vitória da equipe do Minas, hein, Chupeta? Eu sou muito a favor da utilização do quarto, né? E no último, no terceiro quarto, o Flamengo dá um gol. O Gustavo gastou os dois tempos dele. Isso. O Gustavo fez o que podia fazer, né? 9 jogadores só. Mas a equipe não despresente. E o Minas fez um quarto de 28-7. Uma corrida. Vai, acesso, você vê. E eu vou agora. Ah, dá, você vai ver. Ah, menino besta? É. Ah, menino besta, digo eu. Eu estou estressado com o Minas Tênis Clube. Eu não aguento mais esse Minas. Dá licença agora. Eu desisto. 3 anos sem Minas. 3 anos sem Minas Tênis Clube. Não aguento mais. Tchau, porra.